O que é o Enem com Alagoas 2014 pra você? Não tô preparado ainda pra isso, calma aí, deixa eu pensar. Rádio Interferência apresenta Cadu na Baleia. É o Cadu na Baleia. Nesse instante, pessoal, só na boca. Dentro da baleia, bora, mestre, jura. Desde que completou a maioridade, a baleia é sua casa, sua cidade. Dentro dela guarda suas gravatas, seus dedos de linho. E ele diz que se chama Jonas. Diz o quê? E ele diz que é o santo homem. E ele diz que vai dentro da baleia com vontade própria. Mas que doideira! Prometido, e ele diz que assinou o papel. É, que vai manter o preso na baleia. Até o fim da vida. Longo, longo. Até o fim da vida. Dentro da baleia a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é o santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. Mas que maneira! E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou o papel. Ai, por que vai manter o preso na baleia até o fim da vida. Não vou, eu não vou. Até o fim da vida. Eu não vou. Até subir pro céu. Oh, oh. É o Cadu na Baleia no ar, nas ondas do espectro eletromagnético, na frequência de 91,5 FM, direto até você. Rádio Interferência, Rádio Interferência. Ele tá na baleia, esse não é Cadu. Espectro livre, mídia livre, mundo livre pra você e todo mundo. Oh, oh, oh. Dentro da baleia a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é o santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia com vontade própria. E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou o papel. E que vai manter o preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida. Até subir no céu. Cadu na baleia. Exatamente, agora começa o seu programa favorito da sexta, o seu deleite vespertino casual. Cadu na Baleia. Boa tarde, ouvintes de todo o espectro eletromagnético, que no dia de hoje comemora cerca de 75 anos-luz à distância de nosso humilde planeta Terra. Estaremos cada dia mais próximos do resto do universo. E por enquanto, nos propagamos aí. Enquanto os jornais tagarelam desastres, fofocas e virtualidades, a realidade grita em silêncio por séculos. Hoje, cada vez mais constroem-se narrativas plurais, emergindo como pragas de uma fortuna mudança em cada canto do mundo e do nosso imenso país. Pontos luminosos no breu de uma longa noite da mídia onde ninguém se enxerga, onde o nosso mundo simplesmente não existe, senão sua fina caricatura omissa. Em Alagoas, na capital do coronelismo midiático de Luiz Fernando Collor, 700 estudantes de comunicação se reuniram mais uma vez para repensar a construção da liberdade de discursos, do empoderamento do povo e do poder que representa comunicar-se, se comunicar. Por uma nova comunicação, nossa jornada avassaladora rompe baleias em todos os cantos. E contaremos aqui esse trecho do cordel. Ah! Deixa eu dançar pro meu corpo ficar otara. Minha cara, minha cuca ficar otara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar otara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Se vocês vierem pra cá e esses momentos não se virem pra quando vocês voltarem para suas bases, suas comunidades, suas famílias, seus parceiros, suas parceiras, né, seus trabalhos, não levar nada produtivo, isso aqui é bobagem, né? Porque passeio, festa, encontro, a gente tem direto, né? Tá querido. Mas esses momentos que a comunidade abre pra vocês, eles precisam ser éticos, honestos, respeitosos. Eu vou me formar em jornalismo, eu vou me formar em comunicação para quê? Você sabe que a mídia oprime, né? Você sabe que a mídia massacra, que a mídia acaba com nós filhos de trabalhadores, ou trabalhadores, ou desempregados, ou quem está do outro lado, que não tenha poder econômico. E aí eu, enquanto professora de arte, digo o tempo todo, para finalizar minha fala, que o meu berimbau só toca para a libertação. Eu não faço apresentações, eu não faço performance, eu não faço nada artístico, nem político, nem educacional para oprimir o povo. Então, meu berimbau é utilizado como instrumento de libertação, seja em qualquer situação. E espero que a arte de comunicação de vocês, quando vocês terminarem o curso, os trabalhos que eu sei que alguns de vocês já fazem, né, sirva de fato como instrumento de libertação. Porque se não servir, vocês serão apenas mais uma pessoa reclamando do sistema. O black é black, nunca se rende. O black é black, sempre segue em frente. O black é black, sempre joga pra ganhar. O black é black, sempre pronto pra lutar. O black é black, nunca se rende. O black é black, sempre segue em frente. O black é black, sempre joga pra ganhar. O black é black, sempre pronto pra lutar. Oprimido, recuado, que história é essa? É hora de lutar, e os blacks têm pressa. Já não basta aquele tempo, jogado no passado. Chicote, senzala. Negro escravizado, mas o negro sempre forte. Nunca desistiu, já senti o meu quilombo que sempre resistiu. Do jeito de falar, diferenciado. A gíria do meu povo é um dialeto nato na maneira do olhar. Torto sem jeito, é um olhar sincero de quem sofreu preconceito. Muito tempo amanhã, se irão desconfiança, ao invés de maldar. No olhar de uma criança, de rolando já senti uma perneca no cai. Que é guerreiro, nunca é tarde demais. Nunca vacilar, jamais vos carais. É o caminho da paz. Black é black. Black é black. Black é black, black é black, black é black, black é black, black é black, sempre joga pra ganhar, black é black, sempre pronto pra lutar. Começa sempre o dia, às 5 da madruga, o olho avermelhado por debaixo da lupa. Atento a cada passo, o rap é o som, sempre no compasso. Negão correria, fé na sua guia, na batalha constante do dia a dia. Com uma baixa cabeça pra senhor de engenho. O sistema suga tudo, até o que eu não tenho, mas resiste firme e forte. E sempre na luta, e tem uma favela como meu ponto de cultura. Favela meu país, favela meu lugar, e onde eu tiro força pra poder lutar. Já sentiu no peito? Já sentiu no peito? Sonho, só sonho e pensamento. Promessas de prefeito que não se pode acreditar. Palavras corruptas que se dissipam no ar. Desigualdade social, gritando no ouvido. Pra quem tá de fora passa despercebido. A TV não relata a verdadeira face. O paraíso das águas sempre tem um disfarce. Turismo, emprego, alta temporada. Suposto crescimento na renda per capita. Se colar, colou, a notícia abafou. O estado que matou mais uma coisa intriga. A quem observa a alegria desse povo vivendo na selva, driblando e jogando, travando uma guerra, por quê? Black é black. Vocês estão ouvindo agora nesse instante Favela Soul, com o áudio gravado diretamente do show dos caras lá no Enecom, durante o Festival da Cultura Alagoana Mundaú. Ouviram mais cedo o Caetano Veloso cantando Odara e o depoimento emocionante da galera do Quilombo Sepá, do Quilombo Urbano e da comunidade do Jacintinho, fazendo um trabalho social fantástico. Ficaram com muito mais sonzeira, com muito mais discussão por uma nova comunicação. E a repressão aqui é muito grande, principalmente no campo. O povo que fala lá vai pra bala mesmo, que é assim que funciona. E a gente vai, nas medidas proporções, a gente vai lutando, conquistando, mas nunca deixando de abandonar a luta. E nós, assim, vocês como eu, jovens, nós... Não vou dizer nunca, porque nunca é uma palavra muito forte, mas jamais abandonar a luta por um país melhor. Né? Que esse país ele possa ser realmente o povo que é a ordem e o progresso que é ostentada na majestosa bandeira do nosso país, ela seja realmente uma ordem e um progresso para o povo. E um progresso para Fernando Collor e companhia. O objetivo de nós, capoeira, é sempre esse. É um sempre cuidando um ao outro. Um sempre cuidando o outro. Esse é nosso objetivo do capoeira. A capoeira, independente de grupo, aqui em Alagoas, eu não tenho... Até Bahia também, certos grupos que eu conheci. Eu sempre vejo esse objetivo. Não importa o grupo, e sim a irmandade. É um cuidando um do outro. Esse é o objetivo nosso. ela não é alcançável, né? A gente nunca vai conseguir ter a totalidade da verdade. E aí eu pensei nisso em relação ao empoderamento de sujeitos. E aí eu acho essencial a gente colocar isso como papel do instrumento de rua, né? Quando a gente fala que a gente tem que trazer as coisas pra rua, muito mais além das manifestações populares, eu acho que é trazer para o espaço público a discussão da comunicação, que é você pegar a rua como espaço público e levar a comunicação até esse espaço público. E aí é ocupar as praças para você dar oficina, para você fazer esse grupo de discussão em outros lugares e com outros sujeitos, que sejam diferentes dos estudantes de comunicação social. E eu acho que isso responde muito a nossa pergunta, assim, né? Porque quando você pensa na comunicação como formação do sujeito social, a gente também tem que pensar numa formação que não é individual. A gente não pode pensar na nossa formação social como um indivíduo, como a Samantha aprendendo sobre comunicação e desconstruindo esse grupo de hegemônico que a gente tem, né? Daquele sujeito perfeito, que é o sujeito branco, desenvolvido, rico, que homem, né? Heterossexual, e todo esse caráter normativo que a gente dá a isso. E aí, entrar nessa questão da educação como processo de desconstrução também, porque a gente tem um modelo institucional, que é a educação só vem da instituição, né? Que é a escola de ensino. Que a educação só vem de sujeitos com poder, né, disso, e aí toca na comunicação. A comunicação é um poder, então ela só pode ser feita por quem tem poder, e não é assim, né, a gente tem que empoderar todos os sujeitos, que ela é um direito humano, dessa autonomia, né, acho que a gente tem que sempre vir da comunicação como autonomia. E aí eu pensei nessa ocupação dos espaços públicos, que eu acho que é a nossa demanda, assim, pra além da Enex, assim, é o que eu penso, como sujeito social, assim. Tudo que a gente acumula aqui, a gente tem que levar pra empoderar outras pessoas. Principalmente populações e grupos estigmatizados e marginalizados, porque eles precisam ter voz também, né? De atuação, né? espaço de trabalho para a gente se formar. A gente não está contente, a gente está inseguro. E a gente quer mudar essa realidade. Eu acho interessante a frase da Thelma de Souza, que ela coloca: a crise atual traz depressão e desesperança, além de tirar nossa perspectiva de vida, tirar o brilho de nosso olhar. É muito triste assim, como a realidade universitária está sendo colocada para a gente. Assim, você vê o seu ambiente universitário, você chegar no ônibus lotado na universidade, mas quando você sai de casa, esperando um ônibus, você é amassado nesse ônibus, você chega e não tem aula, você chega e não tem professor, você chega e não pode ter uma prática no seu laboratório. É triste você ver seus colegas desistirem do curso de comunicação social, né? Por vários motivos, né? De não ter professor, de laboratório, às vezes a gente entra na universidade com uma concepção e com sonhos que não cabem lá dentro, né? Com a realidade que está colocada. Um exemplo assim, que eu achei muito forte na minha vivência de estágio, por exemplo, foi de ir cobrir um acidente de carro que aconteceu no interior do Piauí, de estudantes da própria universidade. Um carro irregular que acabou colidindo com outro veículo. E nesse carro veio um estudante de pedagogia da universidade, que estudava no interior, e iam para outro polo mais desenvolvido do interior, que era a cidade de Amarante. E aí foi um acidente muito forte, duas meninas morreram carbonizadas. E aí eu cheguei lá para cobrir, eu fui estagiário, saí de Teresina, sozinho no carro com a equipe de redação, só para a gente entender como a gente está colocado no nosso estágio. Chegar lá e ver duas meninas carbonizadas, que poderiam ser eu, poderia ser uma viagem que eu vim fazer aqui, por exemplo, como às vezes a universidade ela nos coloca. A infraestrutura, às vezes, acho que aqui muita gente tem muita história para contar, assim, de como às vezes você vê essa universidade realmente caindo aos pedaços. Lá na estadual do Piauí, a gente vê a biblioteca, que a sala de leitura que fica na parte de cima da balança. Em 2012, o teto caiu da biblioteca. E ninguém morreu porque foi de madrugada. Mas a gente fica pensando, toda hora a gente pensa assim, um ambiente de saúde é que a gente está sujeito na universidade, né? E aí, se a universidade é sucateada, imagina o curso de comunicação. Os cursos de comunicação, mais ainda. E assim, é também complicado quando você vê, por exemplo, um curso que não tem um laboratório de rádio, um curso que não tem um laboratório de TV, um curso que não tem um laboratório de informática, ele receber nota 5 no Enade, fica entre os cursos, enfim, os melhores cursos de comunicação do país, né? E você vê colegas seus de curso, né, futuros comunicadores, avaliarem isso como positivo, né? Se orgulharem dessa nota 5, né? Enfim, é uma realidade muito triste, já que a gente está sujeito. É triste, é desestimulante. Você vê, às vezes, as pessoas se renderem para um outro projeto, né? Se renderem para o mercado de trabalho justamente por isso, por falarem que, não tem jeito. Não tem jeito, Valmir. Não tem jeito, galera da Enelis. As coisas são assim que elas têm que ser. Elas sempre foram assim e assim sempre serão, né? Mas a pergunta que a gente quer deixar assim, mas o que a gente vai fazer, né? A gente vai cruzar os braços, né, e se vender para toda essa realidade, sendo que essa realidade ela é totalmente desconfortante e totalmente inaceitável. É, a gente vai passar 4 anos na universidade, né, e sair de lá completamente pior do que a gente entrou. A gente vai militar na Enelis, né, criticar e propor um novo modelo de comunicação durante todo o nosso período na universidade, e quando a gente se formar, a gente vai deixar para trás tudo que a gente discutiu e tudo que a gente deixou de construir. O que fazer, né? Depois aqui do encontro, como construir, como se apropriar dessa realidade. Eu acho que é bem isso que a executiva coloca, o que o tema do encontro coloca, e que eu acho que é um dos primeiros passos para a gente realmente sentir uma transformação significativa na nossa formação, que é a gente se apropriar do nosso curso. Acho que a gente vai. Muitas pessoas já tinham essa tarefa. Eu acho que todos nós agora temos que voltar para nossas universidades com essa tarefa. Que é de se apropriar do nosso curso. Minha fácil seguir. acabou. Acabou o bagulho, tá? Viva a sociedade alternativa. Mas se eu quero e você quer, tomar banho de chapéu, será Papai Noel? Por dois sons, pra buscar anel, então vá. Faz o que tu queres, pois é tudo. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Universo parte, eu tô escutando o curso, ainda tem Marte. Eu tô escutando o curso, ainda tem Marte. evento universo à parte. Meu Deus, quanta loucura, eu preciso até em Marte. Meu Deus, um evento universo à parte. Meu Deus, quanta loucura, eu preciso até em Marte. Que é o ideal de coletivo mesmo, né? Que sem, e aí é onde eu acho que está o grande poder da executiva, né? Que eu acho que a gente poderia estar utilizando de uma maneira maior, assim, mais, muito mais poderosa do que a gente já usa a executiva. A gente tem um grande grupo de comunicólogos que pensam uma comunicação social, comunitária, educativa, e a gente às vezes se distancia muito, ou a distância, né? Que já existe, que é um propósito do próprio capitalismo, que nos distancia cada vez mais, mas a gente se entrega a isso, né? E aí, sobre esse lance de entender que a construção ela deve ser coletiva também, tá ligado? Então, a gente, enquanto executivo, acho que a gente poderia estar, tá, sei lá, velho, tem um cara que sabe fazer o site, tem um cara que sabe lidar melhor com a TV, tem um cara que sabe fazer melhor coisa assim, assim, e aí a gente tentar montar um grande poder midiático mesmo, tá ligado? Através de todos esses grandes pensadores que aqui estão, sacou? A gente vem aqui, conversa, sai, e aí vai cada um para sua universidade, e aí vai cada um viver aquele mundo, e aí a gente volta de novo, e aí a gente traz mais algumas ideias muito distanciadas. E se a gente for parar para analisar, Milton Santos, ele diz que a gente vive uma outra era, que é a era da informação. Vimos a era informacional. E essa era informacional é poderosa porque ela faz com que todas as outras técnicas consigam dialogar e construir algo bem maior do que aquilo sozinho, né? Então, eu acho que a gente, quanto comunicólogo, a gente tem que sair dessas ilhas universitárias para a gente tentar construir algo bem maior que possa, de fato, bater na telenovela da Globo e várias outras. Porque é muito fácil a gente ficar de longe criticando, né? Porque a Globo faz isso, porque a Globo, a telenovela é uma porcaria, porque isso e aquilo. Mas o que é que a gente tem feito para poder atrair essa população que chega em casa cansada, que a gente já sabe, que trabalha 8 horas por dia, que fica um número gigante de tempo dentro de um busão, tá ligado? Sem fazer porra nenhuma, tá ligado? Ali parado, poderia estar lendo alguma coisa, poderia estar tendo contato com um fãzinho. Ontem perguntaram pro Carinho o que, é que ele poderia fazer com a técnica de publicidade dele, foi o Jonatas. E aí o Carinho falou que ele pode fazer alguns panfletos que podem estar instigando esse olhar mais crítico, né? Sobre as coisas. E a gente, poxa, a gente tem muita gente, velho, pensando que sabe fazer as coisas. Lá na universidade a gente tem uma dificuldade enorme, assim, de chamar a galera pro centro acadêmico, faz parte do centro acadêmico. É sinistro, assim, você chama a galera puxando pelo braço, sacou? Véi, tá rolando uma assembleia, pô. Ah, velho, na moral, eu tenho certeza que pra fazer e tal. Velho, por favor, é importante, sacou? Não é que é importante o que a gente vai dizer, não. É importante que você tenha a dizer pra gente, porque a gente já tá cansado de dialogar entre a gente, sacou? A gente dialoga bastante. E as outras pessoas, o que é que eles podem contribuir? A gente chega e fala assim, ó, a gente tá precisando, aí chega pra galera com ideia. A gente tá precisando de um cartaz, ou de um... A gente tentou mudar a cara do mural, pra que o mural ficasse um pouco mais atrativo, porque a galera passa direto e não vê o que é que o centro acadêmico tá propondo, né? A gente falou, pô, vamos mudar a cara do mural. Aí, beleza, o que é que a gente vai fazer? Vamos chamar a galera pra ver de que forma eles podem contribuir. Aí tinha várias pessoas que desenhavam no curso que nem a gente tinha conhecimento. Aí só a partir dessa ação que a gente teve contato aí, teve uma galera que desenhou e que é uma galera que não tá naquela correria, entrando na comunidade, mas tá ajudando do jeito que pode. Então, acho que é isso, velho. Cada um aqui sabe fazer um pouquinho. E se a gente conseguir se unir, eu acho que a Nexus ela vai ter uma proporção bem maior do que ela já tem. Ela tem esse papel de formação massa, mas ela precisa chegar de uma maneira mais eficaz a essas comunidades que estão tão distantes, né? E que precisam desse contato. Não falo nem do auxílio, eu falo do contato, porque a gente acaba aprendendo muito mais com eles do que eles aprendem com a gente leva muito mais produto teórico, a gente leva muito mais como é que mexe em uma câmera, e ele traz como é que a gente pode, sabe, fazer com que esse olhar se torne mais bonito, tá ligado? Eu acho que é isso aí, eu acho que a mídia, ela sempre... Desde seu nascimento que ela precisa da cultura para existir. A mídia sempre precisou disso. Mas ela vende a cultura, né? E a gente não está querendo isso. A gente está querendo fazer a arte pela arte. E eu só quero finalizar falando uma coisa que eu acho que um grande ativista de São Paulo, que é Sérgio Vaz, que eu admiro muito, ele diz uma coisa em uma das suas poesias, que ele finaliza assim: arte que liberta não deve vir das mãos que escraviza. Ele nunca vai vir das mãos que escraviza. Arte que liberta vai vir na mão de quem está lá sofrendo, oprimido, tá ligado? Sofrendo todo dia. São essas pessoas que vivem dentro desse busão. Será que se essas pessoas tivessem... Porque às vezes, por exemplo, com uma coisa que eu fico viajando, a gente fica sentado, a porra do busão tá lá todo dia cheio, a gente se fudendo pra ir pra universidade, pá, aquela onda, o busão quebrado, pá, não sei o que, a gente fica discutindo com as pessoas que fazem parte da sua própria classe. Ah, por que você não reclama e tal, não sei o que. Aí o que acontece, a gente não faz nenhuma matéria que possa dar a oportunidade dessas pessoas falarem. E aí, o que é que você acha o que é que você acha do transporte público? Essas próprias pessoas vão falar que essa porra tá quebrada, né? Que não presta. Sacou? E aí a gente fica lá sentado esperando o cara da prefeitura fazer a propagandazinha dele, que lá na Bahia tem. Não sei quem tem, escola pública de qualidade, o cara faz um recorte de uma sala de aula bonitinha, pá, que ele arruma pro dia da filmagem e fala que aquela porra tem qualidade. Sendo que no fundo não tem qualidade nenhuma, né, velho? Então eu acho que a gente tem que dar mais voz mesmo pra comunidade. Então eu acho que é isso aí, velho. Acho que falei até demais. E aí a gente faz trocas, né? A casa é pequena, o espaço é pequeno, mas a energia é muito grande. A gente está esperando vocês desde 10 horas da manhã, ligando para um, ligando para outro, quem vem, quem não vem. E a gente pensou em levar vocês para conhecer um pouquinho o bairro, que tem umas partes interessantes para que vocês possam conhecer um pouco da cidade, né? A gente sabe que tem pessoas de vários estados aqui, né? Sim. E aí esse é um bairro chamado Jacintinho, aqui da periferia, né? Ele tem em torno de 70 mil habitantes, ele é enorme. Essa entrada dessa rua que vocês viram é só uma, mas tem várias entradas com várias grotas. Não tem favelas aqui. E tem, são poucas favelas e grotas, né? De fato vai descendo e as pessoas moram de fato no buraco. E aí eu sou Sirlene, né? Aonde depois se apresenta. Eu sou a coordenadora do Quilombo, né, que esse espaço que vocês estão é um centro de estudo e pesquisa afro-lagoana, então vai ser o Quilombo. O Quilombo existe há 10 anos e ele trabalha temáticas políticas para a comunidade afrodescendente. Né? Nós somos um grupo ligado à temática negra e ontem a gente teve na UFAL para discutir gênero com as mulheres, né, porque a questão da mulher negra é uma das nossas faltas de discussão. Quem acredita em neutralidade é quem tem medo de usar a neutralidade a seu favor. Eu posso usar a minha neutralidade, eu posso ser completamente parcial. O que eu não posso é pegar aquela parcialidade e impor ela abaixo de todo mundo. A parcialidade, a neutralidade, ela não é um problema. A gente cria esse mito da imparcialidade, né, com esse mito. em democratizar a comunicação, pensar em combater as opressões, pensar em qualidade de formação comunicadora, tem que pensar em comunicação acessível, né? Existem 5 milhões de pessoas surdas ou com deficiência auditiva no Brasil, segundo o censo de 2010. Então essas pessoas elas estão aí, elas têm direito a se comunicar, têm direito a ser ouvidas, serem pautadas e receber a informação que a gente produz. Existem iniciativas como a TVRIS, que é o projeto de Instituição da Educação do Sul do Rio de Janeiro, que tenta colocar para a produção audiovisual a língua de sinais como língua, como primeira língua. Então a produção é toda feita por repórteres, cinegrafistas, entrevistadores, apresentadores, todas as pessoas são surdas. E esses programas eles contam com uma legenda para pessoas ouvintes e também contam com a descrição para pessoas cegas. Também uma questão que a gente. É uma outra questão também que entra no campo da acessibilidade. Esse foi um recorte que a gente pensou em dar para protagonizar também a luta dessas pessoas que estão aí, que se organizam e reivindicam seus direitos. Imagina 700 cabeças reunidas do Brasil inteiro, em Alagoas, pela construção de uma nova comunicação, de uma nova mídia, né? Pelo desafio de empoderar o povo com a força da liberdade que é de se comunicar. Isso é só parte da jornada, não é? sol. Com, e na verdade muitos outros ainda virão. A Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação é um organismo fluido e uma construção coletiva constante e viva, assim como a própria sociedade e os movimentos sociais, assim como tudo que nos cerca e nós mesmos. Juntos, continuamos nossa jornada, cada um de nós, em seu canto e juntos, em um canto só. E essa ciranda é de todos nós. Tá cansado da mídia coronelista? Tá cansado de não se ver em frente de televisão? Vem com a gente. Sempre tem espaço pra mais uma luta. Rádio Interferência, rádio livre, rádio muito livre. Thank you. Piauí, que som é esse? Te levanta, vamos lá. O Piauí, que som é esse? Tá na hora de acordar. O Piauí, que som é esse? Te levanta, vamos lá. Ele dorme debaixo da mãe. Depois é cultural, só sabe dormir o pau. Depois é cultural, só sabe dormir o pau. Só sabe dormir o pau. Só sabe dormir o pau. Não, não vai dar. Tem que ser cada um dos seus. Não dá, cara. Eu vou acabar fazendo. Mas repara, depois.